Caro Rossi, revivendo o passado. Olha, vê quanta tristeza faz a tua ausência, faz o teu adeus. Olha, como estou sofrendo, morto vou vivendo, sem os beijos teus. Comecei brincando, sem saber onde ia dar. Quando me dei conta, não podia mais parar. Agora, meu benzinho, como faço pra te esquecer? A vida não vale nada, quanto mais não tendo você. Volta, pois eu preciso te ver. Volta, pois eu não quero morrer. Lembrando o grande rei Reginaldo Rossi. Ui, aua, aua. Comecei brincando, sem saber onde ia dar. Quando me dei conta, não podia mais parar. Agora, meu benzinho, como faço pra te esquecer? A vida não vale nada, quanto mais não tendo você. Volta, pois eu preciso te ver. Volta, pois eu não quero morrer.